Olá, pessoas! Estou aqui começando mais um episódio do Falando do Diabo e hoje a gente vai falar de um tema que são filmes que eu não assistiria com a minha família. Faz sentido. A gente está aqui para falar de canibalismo. Como sempre, a gente fez uma listinha aqui, vamos falar de quatro filmes que a gente selecionou. Mas sem mais delongas, deixa eu primeiro cumprimentar meus colegas, né? Boa noite, Daniel. Boa noite, Sil. Boa noite, colegas. Eu ia fazer a piadinha de que a gente vai falar de filmes sobre gente comendo gente, no bom sentido. Quer dizer, no mau sentido, né? No mau sentido, que isso fique bem claro. Mas eu não vou fazer essa piada, então. Então eu só vou dar um oi aí e falar que, né, novamente a gente selecionou alguns filmes bem estranhos. E vamos ver o que vai sair dessa discussão aí. Boa noite, Samuel. Olá, Silvio, olá, colegas, olá, internauta. E como eu costumava dizer quando eu era solteiro, olhar não tira pedaço, infelizmente. Então, esse era o meu plano B. Não é tão bom quanto o A, mas ok. Queres fazer o A só pra gente, tipo, ouvir a tua piada vindo de ti? Não, não, não quero. Morreu. Já estraguei. Acabou o momento. Foi embora. Tchau, momento. Não. É a definição do spoiler, né? É isso. Estragou a experiência. Isso. Ai, muito bem. Boa noite, Ivo. Boa noite, Sil. Olá, Daniel. Olá, Samuel. Gente, não saiam daí que o programa de hoje está uma delícia. Tá vendo? Olá. Todo Talvez, mundo tem né? Vai que. todo mundo tem uma sacadinha, tá vendo? Tá vendo? Eu tenho que começar a me preparar melhor para essas Não, coisas. hoje a gente Tema foi a praça é fácil nossa. esse, É, não, vai. hoje é um dia com muitas oportunidades para falar besteira. Como vamos falar? Ao contrário E dos outros episódios, que a gente é sempre muito sério. é sempre muito sério. Sim. Muito. Por coincidência, minha irmã tava até, antes de eu começar a gravar, ela tava aqui do meu lado assistindo Hannibal também. Olha Até só, assisti um pouquinho com ela. Aí, Samuel, vamos chamar a Deia para gravar. ai, a gente tá aí, pronto, bota já tem ela, outro vai, episódio chama, aí, grava tá fechando a agenda. Vou pedir para ela agilizar E e não é que ela leitores, começou o meu tipo hoje. sonho é fazer um programa só sobre a série de Hannibal, porque eu sou órfão. Então, eu sou Eu muito sou órfão. muito também. E era triste, porque cada episódio de Hannibal terminava com fome. Eu acho muito bom quantas pessoas foram enganadas para comer carne humana sem saber Ai, naqueles sim. jantares super É tipo bonitos. aquele meme que faziam, né, da série do Hannibal, que era o personagem do detetive perguntando pro Hannibal, né? Ah, é pra ver ou pra comer? Ele é seu primo. Então... Mas, a gente jura que esse programa ele tem um significado. Não é só besteirol, a gente não tá tratando canibalismo como besteirol, mas como metáfora, né, Silvio? Sim, total. E eu acho que a gente tá com quatro filmes novamente, né? Diferentes entre eles, né? A gente vai falar de cada um, claro, mas cada um traz. Não sei, talvez os dois últimos que a gente vai comentar tenham algumas similaridades, mas no geral eles abordam canibalismo de formas diferentes, assim, né? A gente tem que lembrar que canibalismo ele exerce uma fascinação gigantesca, intrigante no cinema de terror. Já há décadas a gente tem produções e produções a rodo sobre o tema. É sempre envolto de polêmicas, né? Que vão além até do básico filme de zumbi que a gente pode dizer por aí. Mas existem propostas e propostas, né? Vai além do sangue, do horror, para abordar geralmente algumas questões mais profundas e perturbadoras da própria sociedade. E existem até algumas formas de alegoria, né? De usar usadas nos filmes que o tema seja o canibalismo. A própria alegoria de desumanização que a gente vê no Silêncio dos Inocentes, né? O próprio Hannibal Lecter personifica a ideia de um canibal sofisticado. Que parece normal por fora, mas é completamente desprovido de empatia, de moralidade. Então, é um dos personagens mais fascinantes da história do cinema. A gente tem que lembrar que O Silêncio dos Inocentes é um dos grandes filmes das últimas décadas. É o último vencedor dos cinco Oscars principais, né, que a gente brinca. E tem essa questão da desumanização desse personagem. Ele parece ser uma pessoa normal, mas não é. Tem outras alegorias, como própria crítica ao consumismo, né? Tem muitos filmes O próprio George Romero usava muito isso nos filmes de zumbi dele. A gente vê em outros, como o próprio Sweeney Todd. O Sweeney Todd é um sucesso gigantesco. Eu acho até curioso o Sweeney Todd ter feito tanto sucesso pela direção dele em si, né, vindo de uma pessoa que não estava acostumada a fazer esse tipo de filme. E eu, sinceramente, não sei se eu gosto tanto de Sweeney Todd. Eu precisaria revisitar esse filme para saber. Mas eu gosto muito da abordagem nele, a metáfora do barbeiro que mata seus clientes, transforma seus corpos em tortas de carne, para lucro pessoal, inclusive, questiona a ganância desenfreada das pessoas ao redor dele, e ao mesmo tempo que é uma história de vingança também, né? E tem outras maneiras, outras abordagens, como canibalismo social, que a gente pode dizer assim, né? Alguns filmes que usam da exploração e o comportamento predatório. O próprio Canibais, de 2015, ele explora essa metáfora, contando a história do pessoal de. Aquele acidente de avião, né, que as pessoas precisaram recorrer ao canibalismo para sobreviver. O canibalismo é mais um elemento ali presente, mas é um elemento chave. Então, e tem sempre um ponto que eu acho que é um dos que eu mais gosto, que é o desafio a normas morais, que meio que tá em todos esses filmes que a gente vai falar, em certos aspectos. Tem essa questão de desafiar as morais e as éticas da sociedade e utilizar isso até para questionar posicionamentos como uma maneira de a própria metáfora em si de pessoas rejeitadas e as pessoas rejeitadas tentando sobreviver. Também tem um exemplo disso que é o acho, tava até, a gente tava até discutindo sobre esse filme, mas eu não assisti ele, que é o We Are What We Are, que é uma família que pratica o canibalismo como tradição religiosa, né, como parte da tradição religiosa, e isso é questionado numa nova geração da família. Enfim, é meio que isso que eu queria. Era um tema que eu já queria, tava querendo trazer. Eu fico feliz que a gente está finalmente discutindo essas ideias de não sei nem se a gente pode chamar de um subgênero, que é algo tão abordado dentro do cinema, né? Mas ao mesmo tempo não é abordado de maneiras tão diferentes, tão entre si, inclusive, que não sei se a gente pode chamar de um subgênero. Total. É isto, gente. Podemos começar então? Sim. Vamos lá. Vamos fazer como a gente tem feito ultimamente, né? A gente vai falar dos filmes por ordem de lançamento. Então vamos começar em 1989 com um filme chamado O Que Há Para Jantar, ou Parents no original. Você que indicou esse, né, Daniel? Sim. Você já tinha assistido? Já, mas quando eu indiquei, eu falei que eu tinha visto há muito tempo e eu não lembrava se era bom, tá? Não, não, não Que por fique isso. claro desde agora. Não por isso. Só para eu me localizar aqui. Não, é que bateu um certo arrependimento quando eu tive que rever esse filme. Agora eu tô Não, eu. curioso. Essa é a única que eu não vi. Deixa só eu passar uma ficha então antes da gente entrar no filme em si. Mas ele foi dirigido pelo Bob Balaban, que é mais conhecido como ator, né? Ele tá em todos os filmes do Wes Anderson, inclusive. Todos não, mas vários. O roteiro é do Christopher Hawthorne. E no elenco estão o Randy Quaid, a Mary Beth Hurt, a Sandy Dennis e o Brian Madorski, que é o menininho, né? Foi o único filme que ele fez, inclusive. Mas o filme se passa nos anos 50. E acompanha uma família, mãe, pai e filho, de uns 10 anos, assim, o menino tem. Eles estão se mudando para um subúrbio da Califórnia, assim, né? Essas casinhas de cerca branca, gramado, isso, aquela carinha de subúrbio de filme estadunidense, né? Que a gente já conhece. O que acontece é que o menino, que já é, ele é bem fechado, assim, né? Ele não tem muito traquejo social, nem dentro da própria família, assim. E o foco no dia a dia ali deles é muito na comida, no preparo da comida, que sempre envolve carne, né? E o menino, ele devaneia bastante, ele tem uns pesadelos esquisitos, ele tem uma imaginação meio macabra e ele começa a ficar encucado com o que eles estão comendo. Tem uma cena que até ele fala que a gente come essa carne, né? Eu só queria saber de onde ela vem, assim. Até então, não tinha nenhuma indicação de que a procedência era esquisita. É aquele negócio, né? Procurou pelo em ovo e achou. Mas é um filme bem curto, acho que ele tem 1h20 só. E eu acho que o meu problema com ele foi que ele poderia. Eu fiquei a todo momento pensando em Mamanha de Morte, sabe? Porque tem também esse clima. No Mamanha de Morte tem também esse clima de família do subúrbio e tal. E tem aquela mistura, né, do humor com o grotesco, com o terror mesmo. E esse poderia muito ter ido mais para esse caminho, sabe? Mas ele acabou ficando mais sério, assim, do que eu acho que deveria. Então ele adotou um tom que eu acho que não foi o mais acertado. Por isso eu não curti tanto assim. Mas quero saber de vocês. Essa questão do tom, eu concordo plenamente, tá? Porque, tipo, como eu disse, eu tinha visto esse filme já faz, nossa, muito tempo. E eu lembro que a única coisa que eu lembrava do filme era da temática, né? Que eu sabia que se encaixava dentro do que a gente vai discutir aqui hoje. E eu lembrava da cena final, ó, tipo, daquele último plano, assim, tipo. Eu lembrava disso. Eu não lembrava de. Mas eu sabia que tinha o Randy Quaid também, então foi assim que eu consegui encontrar o filme, não, que eu não lembrava o nome dele também. Mas, por exemplo, revendo ele, eu fiquei surpreso com muita coisa. Como, por exemplo, é um filme de época. Por quê? Não tinha muito motivo, na verdade. Tipo, mas beleza, tá ali. Ele não chega a explicar, tipo, sabe, justificar o porquê que é um filme de época e coisa assim. Sei lá, não, pelo menos não me parece que não era algo necessário, sabe? Mas beleza, tá, é um filme de época. E outra coisa que me surpreendeu, daí. Que eu não lembrava, mas foi de maneira negativa também, foi essa ideia do tom do filme, né? Porque realmente ele parece uma comédia, maior parte do filme, tanto é que daí tipo tem bastante uso, por exemplo, de lente grande angular para dar aquela distorcida na imagem, para tipo ficar um negócio mais estranho ainda, e ele usa de toda a ambientação para deixar o um negócio mais estranho ainda, então ele tá sempre mostrando o distanciamento entre o menino e os pais, sabe? Tipo, como eles não conversam direito, tipo. Então ele normalmente está vendo os pais de costas, não tá nem vendo eles de frente, então tem todo esse clima assim, tipo de, como tu falou, né, do menino ser um menino isolado mesmo e tal. Só que ao mesmo tempo, tipo, essa mistura, como tu falou, do humor e do terror, eu achei que não foi bem dosado. Assim, o tom do filme como um todo, eu achei que não, realmente não funcionou tão bem. E aí eu acho que. Esse exemplo que tu trouxe do Mamãe de Morte, eu acho perfeito, porque assim, dá para equilibrar esses dois, dá para fazer esse exagero, violento, às vezes engraçado em outros momentos, tipo, é possível. Só que aí eu acho que faltou um pouco de talento do Bob Balaban mesmo na direção, sabe? Porque eu não achei ele um diretor muito talentoso. Eu fiquei comparando, por exemplo, quando eu vi, sei lá, o primeiro filme dirigido pelo Clint Eastwood, ou então o primeiro filme dirigido pelo Ben Affleck, tu vê que, tipo, são atores que quando foram pra direção, eles sabiam exatamente o que eles estavam fazendo. E a impressão que eu tive com o Bob Balaban é que ele tinha muitas ideias de cenas que ele considerava bonitas, e ele queria colocar todas elas no filme, só que às vezes uma não encaixava com a outra. Então o filme, ele é todo assim, ele parece várias esquetes, assim, ele parece que não tem muita conexão entre uma cena e outra. Então tem uma cena, por exemplo, que daí o menino tá meio que sonhando, daí tipo ele tá meio que afundando numa piscina de sangue, uma coisa assim, tipo, e daqui a pouco corta pra uma outra cena, tá, continua o filme então como se nada tivesse acontecido, sabe? Uns negócios assim que parece que não. As cenas não se encaixam, uma coisa, não tem uma continuidade ali. E aí eu acho que isso vai muito talvez da limitação dele como diretor mesmo, né? Porque ele consegue conceber algumas cenas visualmente interessantes, só que ao mesmo tempo o todo não funciona tão bem, sabe? Então, ainda assim, né? Falando sobre essa questão que o Samuel falou antes, das metáforas, tem ali um pouco de metáfora também, eu acho que não é tão bem explorado, mas tá ali, tipo, a ideia da desconexão, né? Da falta de conexão entre o filho e os pais, por exemplo, e a ideia de, por exemplo, quando tu é criança e tu vê o teu pai saindo para trabalhar, alguma coisa assim. Tu não sabe para onde que ele foi, sabe? Então, tipo, ele meio que desaparece e volta pra tua vida depois, assim. Então, tipo, ele pode estar. E aí, em certo momento, falou isso, né? Ele pode estar fazendo qualquer coisa, tu não sabe o que ele tá fazendo. E aí a imaginação vai longe, porque, tipo, se tu não sabe, ele pode estar fazendo qualquer coisa mesmo. Então, eu acho que o filme consegue explorar um pouco disso, mas, como eu disse, eu achei que ficou um pouco aquém também do que eu imaginei que ele seria, que tinha essa ideia na minha cabeça. Mas. Tem algumas coisinhas ali que eu acho que até funciona. Tipo, o fato de ele ser um filme de época, como eu disse, não faz muito sentido. Talvez não faça. Mas ele usa bem isso, sabe? Tipo, Ele usa bem ali os cenários, os figurinos, os objetos de cena, tudo parece funcionar bem, porque, tipo, é aquela época, tipo, que, por exemplo, que o cinema clássico costuma explorar como sendo esse período perfeito da sociedade americana, sabe? A ideia da casa com a cerca branca, sabe? Então, tipo, e daí dos segredos que se escondem lá dentro. Então, eu acho que, assim, dá para entender da onde que ele tirou essa ideia do filme de época, apesar de que eu acho que, né, ele não chega a explorar isso tão bem. Mas tem alguns pontos positivos, sim. Sim, esse da gente não saber onde os pais estão quando eles saem é bem interessante mesmo. Eu imagino uma criança ficando encucada assim. Exatamente, porque, né, tipo, ele some durante um tempo, aí daqui a pouco volta, tá ligado? Então, tipo. É, ainda mais nessa época, sabe? Tipo, quando eu era criança, eu ficava com a minha avó quando meus pais estavam trabalhando. Daí, se ela queria falar com a minha mãe, ela tinha que ligar para a empresa da minha mãe e pedir para falar com a minha mãe, sabe? Tipo, Sim, não como é era que um pode? negócio tão direto, tão acessível, né? Que nem pegar um celular e mandar uma mensagem agora. É, tu tem esse Mas. contato constante, né? E tem essa É. questão também de que, por exemplo, quando a gente é criança, a gente né, a gente tende a pensar que, tipo assim, que a gente é meio que o centro do mundo, tá ligado? Porque tudo gira em torno da gente. Então não faz muito sentido na nossa cabeça que alguém vai querer se afastar da gente, ficar longe da gente o dia todo, né? Porque nós somos importantes demais para isso. O que que pode ser mais Exato. importante do que a gente? Então, é só à medida que a gente cresce que a gente percebe que não, né? Tipo, não é assim que as coisas funcionam. Exato. É isso. E você assistiu? Eu assisti. No começo eu achei que eu tava vendo episódios normais, que o Randy Quaid tá igual o Luiz Fernando Guimarães dos Mortais. Né? Até a atuação em si, assim, né? É um pouco parecida, assim, um tom de voz, o um jeito assim, mas enfim. Os comentários nada a ver, né, gente? Concordo com tudo que vocês falaram, assim. Eu acho que se ele tivesse um. Ele assumisse essa questão da crítica, né, do canibalismo ali como uma metáfora, né, a questão da época, da família, da perfeição, né, da família ali, daquele, né, American Way of Life, todo mundo bonitinho, todo mundo feliz, e essa coisa por trás ali também. Uma coisa ali, né, entrando ali na questão do consumismo também. Mas ele acaba não entrando muito, né, nesse aspecto, apesar de eu sentir um pouco disso, e não usar o tom mais cômico, assim. Ele tenta criar um clima mais pesado, né, e ele tem muitos problemas que o Daniel citou muito bem, de continuidades de cenas, assim. Aí eu vou falar de continuidade de personagens. Eles inserem uns personagens ali que eles parecem ser importantes para a trama, e de repente os personagens não vão para lugar nenhum. Eles desaparecem na trama. Igual a amiga lá do menino lá do esquisitinho. Ela entra, ela tem uma importância na amizade, no, na questão ali. E eu achei que teria algum conflito centrado nela ali. Ela some. O filme ele vai por um caminho e descarta alguns dos personagens, assim. E aí eu achei isso. Essa questão do sonho não tem uma conexão com a realidade, né? Quer dizer, tem, né, a conexão. Tudo que ele sonha me faz um sentido com a realidade. Mas ele não dá uma liga, né? Como o Daniel falou. Aí ele fica assim, ideias visuais, ok, interessantes. Gosto de algumas coisas. A cena dele no porão é maravilhosa. Né, que ele descobre lá o pezinho lá. É uma cena muito boa, como ela é filmada. E até mesmo a sequência dela, quando ele volta pro quarto, encontra com o pai dele, tem um diálogo lá. Funciona algumas coisas, mas ele realmente, a comparação com a Mamãe é de Morte é perfeita, né? Se for pegar um e outro, aí a gente percebe na diferença. Porque eu até acho que ele tenta assumir esse tom de humor, mas ele não consegue. É, eu acho que ele tentou mesmo. Ele tenta, mas não, ele não sai do lugar ali. E é uma coisa que eu acho que faltou explorar ali do menino lá é como que ele tá ali na escola ali, né, naquela questão, e uma relação dele maior ali naquele ambiente ali, né, do reflexo, né, da vida dele dentro de casa. com a vida na escola, né? Esse resumo, ele é desenho e ele tem um papo ali na diretoria, com a psicóloga, alguma coisa assim. É, aí ele acaba gastando energias em outras coisas que não tem da relação do pai com o chefe, que não vai para lugar nenhum também. Então é assim, é um filme, uma ideia boa, mas que acaba não indo ali muito para. Não tem muito o que trazer assim, né? Ao contrário de outros filmes que a gente vai falar. Eu achei engraçado que eu tava no IMDB lendo sobre o filme, tem aquela parte de curiosidades, né? Daí tinha uma parte que tava lá. É, os rins que eles preparam ali, mostra, né? Preparando na panela, assim, close e tal. É, os rins são de verdade. Daí, entre parênteses, não humanos, é claro. Falei, pô, Que dá bom, né? bem, né? Ai, mas muito bem. Então, bora partir para o nosso próximo, gente. Vamos para 1999 falar de Mortos de Fome, ou Revenants no original, que foi um filme dirigido pela Antonia Bird, que infelizmente faleceu, né, já em 2013. É, ela não foi, inclusive, a primeira diretora a entrar nesse filme. É, eles tiveram problemas lá, mas a gente fala disso daqui a pouco. É, o roteiro é do Ted Griffin. E o elenco é bem bem estrelado, né? Mas acho que o destaque fica para o Guy Pearce e para o Robert Carlyle. É, Samuel, quer dar a sinopse dele? Quero a Ravenous, né? O nosso querido Morto de Fome, de 1999, como você falou, conta a história basicamente do segundo tenente John Boyd, que durante a guerra mexicano-americana ele está lutando no exército dos Estados Unidos, mas ele tem, durante uma grande batalha, uma importante batalha, ele tem tipo um síndrome do pânico, um ímpeto de covardia, ele não consegue lutar. E toda a unidade dele é massacrada. Então ele se finge de morto para conseguir sobreviver, para conseguir, quem sabe, fugir. Mas o corpo dele acaba ficando junto com um dos outros mortos e é transportado para trás das linhas mexicanas. Por algum motivo estranho, o Boyd, ele tem um ímpeto e, num golpe de sorte, ele consegue capturar sozinho o posto de comando mexicano. Esse heroísmo rendeu para ele uma promoção de capitão. Mas quando o general responsável por ele descobre a covardia, porque o próprio Boyd conta, ele tá tomado de culpa, ele fica tomado por cólera e manda o Boyd para o exílio no Fort Spencer, que é um posto militar remoto no alto de Sierra Nevada, comandada pelo general, pelo coronel Hart. E como é um lugar extremamente isolado, praticamente na fronteira do que existia dos Estados Unidos naquela época, é um lugar bastante desolado, com poucos militares que estão ali presentes. É meio que um grupo completamente desajustados. Tem um soldado maluco, tem um soldado viciado, tem um bêbado, tem um extremamente católico e tem um casal de irmãos nativo-americano também. O forte, no fim, ele meio que serve para como um local de passagem, principalmente para viajantes. E quando o Boyd chega lá, ele é recebido de forma bastante desconfiada, mas ao mesmo tempo o pessoal fica muito admirado por ele ser um herói, por ele ser um militar importante. Mas ele é bem recebido e começa a se adaptar. Com pouco tempo lá na guarnição, chega um estranho praticamente congelado, chamado Colcon, que conta para eles, consegue sobreviver ao frio extremo da região, e conta para eles uma história bastante peculiar. Ele estava com um grupo de pessoas tentando encontrar um caminho mais curto para o Oceano Pacífico, quando, na verdade, eles foram enganados por um homem que é chamado o Coronel Ives. O Coronel Ives, que era o guia deles, na verdade, não sabia o que estava fazendo e fez com que eles se perdessem. Se perdendo, eles tiveram que ficar 3 meses tentando sobreviver numa região completamente inóspita e tomada por neve. Acabou que as coisas desandaram e o único alimento que eles tinham eram os que estavam morrendo. Só que ao longo do tempo o grupo percebeu que mais deles precisavam morrer para que os outros pudessem sobreviver. As coisas se tornaram bestiais e a história assustadora do Calcon fez com que o Coronel Hart decidisse que ele, não, vamos lá, vamos juntar a galera aqui e vamos atrás dessa caverna para saber o que aconteceu. No caminho já acontecem coisas muito estranhas. Numa noite, um dos soldados acorda com o Colcom chupando o pé dele, basicamente. E numa cena maravilhosamente maravilhosa, assustadora e maravilhosa, essa cena é muito legal. E eles percebem que as coisas estão razoavelmente estranhas. Quando eles finalmente chegam na caverna, eles demoram alguns dias para chegar lá. Eles percebem que eles caíram numa grande armadilha. Calcon, na verdade, foi a pessoa que matou todo o grupo, consumiu a carne de todos, eles só encontraram os ossos lá, e muito rapidamente, muito facilmente, ele consegue derrotar todo o grupo dos soldados que ele vai usar então como carne. O Boyd é a única pessoa que consegue escapar, mas escapa de uma maneira quase fatal, caindo de um precipício, e meio que só consegue sobreviver porque ele cai junto com um outro soldado que falece e ele fica ali. O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? E depois a gente percebe que ele só conseguiu sobreviver porque ele conseguiu, porque ele comeu esse soldado. O Boyd, a partir do momento que ele consegue reunir forças através do canibalismo, ele parte então para tentar retomar pro forte. Ele consegue, retorna pro forte. Quando chega lá, os poucos soldados que estavam, na verdade, não conheceram o Colcom. Não conseguem comprar a história, ninguém compra a história, nem mesmo os superiores dele que vão para o forte. E aí a gente tem uma das. A segunda reviravolta do filme, porque esse filme ele é atolado de reviravolta. É uma das coisas que eu mais amo nesse filme. Que é o fato de que o novo coronel será apresentado para comandar o forte. E esse coronel é, na verdade, a figura do Colton, que na verdade era o coronel Ives da história que ele mesmo havia contado. Então. O Ives revela pro Boyd a história de vida dele, de que há pouco tempo ele estava com tuberculose e que estava para morrer quando um nativo americano contou para ele a história do Wendigo, que um ser que se alimenta de carne humana e que ganha força a partir disso. E ele fala para ele, por que não tentar? Então ele assassina esse próprio nativo americano, se alimenta dele e consegue se curar da doença. A questão é que ao se tornar um Wendigo, ele também tem um apetite insaciável e o canibalismo se torna necessário e obrigatório para a manutenção da sobrevivência de um vício que não acaba. Simplesmente é algo impossível de ser controlado. E aí a gente vai ter esse duelo com esses dois personagens. Porque o Colcom, ele vai transformar, o sonho dele agora é transformar o forte em um abatedor, simplesmente, porque como o forte é um local de passagem de viajantes, ele acredita que ele pode ter um fluxo de alimentação ali bastante regular. E ele quer que o Boyd faça parte desse grupo com ele, porque o Boyd já sentiu esse poder, ele já sentiu essa energia do Wendigo tomando conta dele. Principalmente porque ele descobre também que ele só teve coragem de tomar o posto mexicano naquela luta, após aquela luta, porque ele se alimentou do sangue dos colegas dele. Então, esse ímpeto de energia, de virilidade praticamente, só veio pro Boyd porque ele estava se alimentando de carne. E o filme, então, ele passa a ter essa dualidade do Boyd com o Colcom, o Colcom totalmente aberto à ideia do canibalismo, e o Boyd o tempo todo negando e tentando sair daquele inferno onde ele está metido, porque ninguém acredita nele, a palavra dele não vale mais nada, ele está sendo considerado louco, e todos os planos do Colcom estão sendo colocados em pleno funcionamento, até que a gente tem mais algumas reviravoltas, inclusive com o retorno do Coronel Hart, que todo mundo pensava que ele tinha morrido, mas o Colcom transformou ele também em um canibal, porque ele quer ter o próprio bando canibal dele. Ravenous, como a Sil disse, é um filme que, quando você vai procurar a história dele, é muito curiosa, porque o primeiro candidato a diretor foi demitido com apenas 3 semanas. A Anthony Bird foi assumiu, né, o papel da direção do filme. O pessoal estava um pouco preocupado, porque não era comum colocar naquela época filmes com grande orçamento na mão de diretoras mulheres. É fato, isso é meio que registrado. O filme custou 12 milhões de dólares, um orçamento alto para um filme de terror, e a bilheteria foi de apenas 2 milhões de dólares. Hoje o Ravenous, ele é um filme cult. Ele é adorado. Mas na época, até as críticas foram bem negativas sobre o filme. O filme passou por sérios problemas de produção. Não estavam conseguindo definir bem onde ele seria gravado. Tentaram gravar no México, não deu muito certo. No fim, as gravações foram centradas na República Tcheca, em Praga. E ao mesmo tempo, eles tiveram muitos problemas, porque eles precisavam de local com muita neve, com muito frio. Mas essa muita neve, esse muito frio deu problema nas locações. Acabaram precisando gastar mais do que deviam. Enfim, filme problemático, filme mal recebido, mas hoje um clássico. Eu adoro, acho ele super divertido. Nós estávamos comentando que o humor dele, não sei, às vezes eu acho que o objetivo não era que ele fosse um filme de um humor tão ácido, mas ele soa com esse humor, mesmo com um tema tão pesado, sendo gore, inclusive. Tem umas coisas bem explícitas. A cena do ensopado, meu Deus, ela é enjoativa. Tem momentos assim. Esse filme brinca com algumas coisas que eu acho muito surpreendente. Tem um plot até homoerótico nesse filme, com aquele soldado mais jovem, com o Boyd desejando a carne dele, numa cena muito diferente de tudo que a gente tinha visto até então no filme. Eu acho esse filme fascinante. Toda a história dele por trás dele e o filme em si, eu acho fascinante, divertido e um clássico, assim, dos filmes de canibalismo. Uma coisa que você falou rapidinho, Samuel, inclusive, que sobre hoje ser um cult, né, mas que não foi um filme que não fez muito sucesso no lançamento, eu dei uma procurada aqui, nenhum filme que a gente vai falar hoje se pagou na bilheteria, tá? Todos foram fracassos retumbantes. Nem o Hal, achei que já revelando. Meu Deus, eu achei que ele tinha se Eu pagado. fui. Então eu também, eu fiquei chocada que eu falei, ah, pelo menos esse acho que vai, né? Mas não, ele custou 3,8 milhões de dólares e arrecadou 3,1 milhões. Mas não tem Ficou 700 mil preço, abaixo. não tem preço escrever o seu nome na história. Então, isso não tem preço. Pro estúdio talvez tenha, mas para o diretor não. Samuel, não, eu só queria comentar, mas você comentou no final que é justamente sobre essa metáfora. Eu ia falar homoafetiva, né, mas você falou homoerótica, você foi mais. A cena é homoerótica, mas tem a metáfora seria mesmo homoafetiva, você tá mais certo, Sim, realmente. é porque eu pensei, eu vi esse filme, eu falei, gente, qual que é a metáfora desse filme? Eu li até uma entrevista da diretora que ela fala que é uma metáfora social de rico com pobre, o rico comendo pobre, uma coisa assim. Mas assim, né? Não tô questionando, né, a questão da diretora, mas eu vendo o filme, eu tô assim, gente, esse filme ele tem uma pegada ali, né? Desses dois ali, tá rolando uma tensão ali entre os dois em um determinado momento do filme, que era uma tensão bem sexual, assim. E isso acaba ali no final ali, eu acho que acaba concretizando ali, que aquela cena dos dois ali no final, ela é muito assim, ela é muito de um desejo ali. Aliás, é a luta contra o desejo, né? Porque É a luta, isso, né? A Adoro que você falou, repressão, a no caso também, repressão. né? É tipo assim que o outro tá falando, é se você, tipo assim, né? Se você for primeiro, eu te como. E você, o que que você vai fazer, né? Mas o filme, assim, como um todo, assim, gosto muito, né, do elenco do filme, o Robert Carlyle. Ele tá muito bem no filme. Sei lá, cara, eu nunca vi um filme de atuação ruim dele. Nunca, não tem. Se vocês já viram, vocês me falam, que eu não conheço. E a atuação dele nesse filme, sei lá, uma das melhores que eu já vi. Ele tá muito bem, assim, nas duas aparições dele, né? Uma que ele tá ali como um louco ali, né? Até a cena que ele começa lá, ele faz o um massacre, né? E a gente fala para você que comanda aquele ali, né? De soldados, é É o aquele ali soldado que da pelo. turma do Didi. Sim, isso. É Sargento Pincel, não é? Sargento Pincel, cara. O O Hart lá, recruta Sargento zero, o pessoal do Pincel. recruta zero, todinho aquele destacamento. Nossa senhora, e é uma patacoada em cima da outra lá, e aquele doidão lá, coitado, ele morre fácil demais. Mas enfim, as atuações são bem, bem legais. Eu li muitas críticas à trilha do filme, porque, tipo, cara, aquela trilha de banjo lá das cenas lá que eram para ser mais tensa lá, e rolando a trilha de banjo do Carlyle lá, do personagem do Ives, né? Antes dele ser o Ives lá, dele se assumir como Ives, ele perseguindo o pessoal na floresta lá, e aquela trilha de banjo rolando. Eu falei, gente, que coisa louca, né? Uma coisa muito. Mas hoje a trilha é aclamada, pô, e ela é maravilhosa. Sim. Ela é muito boa, destoa muito, né, da cena, da composição, mas assim, eu acho legal, acho interessante, dá uma quebrada, Ah, eu assim, adoro. Hum? no ritmo dele. E eu gosto bastante do filme, acho bem legal essa a pegada dele, assim, essas reviravoltas dele são muito, funcionam muito bem, assim. Até rapidinho, antes do Daniel falar, que um ponto que o Ivo falou que eu acho muito interessante é de interpretações. E cinema de gênero é um gênero, é um cinema que a gente pode ter várias interpretações, até além daquelas que a ideia do filme em si, da obra em si, está querendo passar. Então, o bom da gente, o motivo da gente ter esse podcast é basicamente esse. Existem diversas possibilidades de interpretação, além daquilo que é o que está na cara, sabe? Tipo, a Antonia Bird, em entrevista, diz que a metáfora dela é uma metáfora mais social, do canibalismo é uma metáfora mais, de uma ideia mais social, mas ao mesmo tempo a gente consegue ver um monte de coisa ali, assistindo com nossa bagagem cultural da nossa época. Das décadas que se passaram, ver outras mensagens, outras interpretações, outras metáforas. Então, é isso que é maravilhoso no cinema de gênero e isso que é maravilhoso em filmes de canibalismo. Porque todos eles mesmos, mas qualquer coisa, tem uma metáfora ali e que a gente pode trazer, que a gente pode discutir e que vai além da própria ideia do que o filme quis apresentar. Exato. Falando sobre o Ivo falou da trilha, por exemplo, eu acho que a trilha ela acaba dando um tom diferente pro filme, né? Tipo, diferente do que a gente talvez tivesse esperando. Só que ao mesmo tempo, eu acho que nesse caso aqui, ao contrário do filme anterior que a gente conversou, o tom do filme acaba funcionando, sabe? Então, tipo, eu acho que tudo, por mais que a trilha ela soa dissonante daquilo que está sendo mostrado. Eu acho que no todo o filme funciona, porque ele, tipo, né, esses elementos acabam se conversando de uma maneira estranha e, né, combinando um com o outro, que é o oposto do filme anterior que a gente falou, né, que parecia que tá tudo meio solto. Eu acho que nesse caso aqui funciona para a estranheza do filme como um todo. Só uma coisa que eu acho legal é que assim. Eu tava até vendo aqui, eu lembro quando eu vi esse filme na época que ele saiu em vídeo, assim, eu gostei demais dele, daí na época eu fui atrás dos outros filmes da Antonia Bird, né? E o curioso é que, se eu não me engano, ela não fez nenhum outro terror, nem antes e nem depois. Na verdade, assim, ela fez bem pouco filme, né? A maioria das coisas que ela fez foi pra TV. Mas os outros filmes que ela fez, que é o Face, Criminosos por Acaso, Amor Louco e O Padre, são filmes de gêneros diferentes, né? Tipo, ela não se repetia muito no mesmo gênero. Então, um é uma comédia, o outro é um thriller de assalto e coisa assim, o outro é um drama mais pesadão e tal. Então, assim, ela não se limitava a um único gênero, por exemplo, e ela não tinha o que dá para se dizer que é um estilo autoral próprio. Em vez disso, ela moldava o seu estilo para a produção que ela estava dirigindo naquele momento, né? Então, o que eu acho que é algo muito válido e que funcionou bem para esse filme aqui, porque eu acho que, ao mesmo tempo que, por ela não ser uma diretora do terror, necessariamente, ela talvez se sinta mais à vontade de colocar esses elementos dissonantes, como é o caso da trilha sonora, sabe? Que talvez um diretor de terror não colocaria, mas que acaba funcionando muito bem. Sobre a trilha sonora, inclusive, quem compôs foram o Michael Nyman e o Damon Albarn, que é o vocalista do Blur e do Gorillaz, né? Ah, é? E ele pegou, assim, os dois, né, pegaram. A ideia era pegar ritmos mais tradicionais, assim, e dar uma repaginada e tacar no filme, sabe? Basicamente. E aí deu esse resultado aí que eu gosto bastante também. E sobre a questão dos temas do filme e da arrecadação, né? O Robert Carlyle falou que tipo, são temas mais difíceis, assim, mais. É tabu mesmo, né? É, tabu, boa, isso. Até os visuais também serem meio de mau gosto, não colocando de forma pejorativa, mas, né? O que a gente sempre fala, gente, é bonito, mas é bonito do jeito que o terror é bonito, né? E essa mistura com o humor também que tá no filme, ele mesmo falou, vai ser difícil de vender. Eu gosto do fato dele ser incomum e difícil de categorizar. Eu acho que isso é uma boa coisa, mas provavelmente não vai ser para as pessoas que estão tentando lucrar com isso, né? E é isso, assim. Para mim é um filme que é muito bom, o resultado dele é muito bom. E como o Samuel disse, ficou marcado para a história e que se dane a A arrecadação arrecadação. de bilheteria, né? E sobre o tema que a Antônia Bird queria colocar também, né? Uma coisa que ela falou foi sobre um negócio que chama Destino Manifesto, que é uma crença que tem na América do Norte, de que o povo americano foi escolhido de Deus para se expandir pela América do Norte. É uma dessas idiotices que tem que vir de lá mesmo, né? Mas é isso que ela quis retratar no canibalismo, sabe? Como ele consome tudo assim ao redor, né? E essa sociedade em que o personagem do Robert Carlyle fala várias vezes, né? Ou você consome ou você é consumido. Até naquele final em que estão os dois, é isso. Ou eu te como e sobrevivo, ou se eu morrer primeiro, você me come e sobrevive, ou não. Se você não me comer, você vai morrer também. Né? Então é isso. Ou você consome ou você é consumido. E acho que são boas metáforas aí nesse filme. E gosto também da representação indígena É aqui, boa, né? porque, né? Normalmente é aquele negócio, né, do indígena ser o ser mágico, mas aqui eles não são seres mágicos, eles só são pessoas que sabem sobre a cultura local, sobre as lendas locais, né, nativas deles ali. E também eles não são personagens, são bárbaros, né? Os bárbaros aqui são os brancos. Então não tem, em princípio não tem nada de grave ali nessa representação. Então eu achei bem colocado assim. Inclusive, quando eles veem os caras fazendo merda, eles simplesmente viram as costas e vão Ah, embora. Fala, se exato. fode A mulher, ela o tempo todo tá fazendo merda, vai fazer sozinha que eu tô indo embora. Vira as costas e vai. Todas as cenas dela, ela olhando os brancos fazendo merda e dizendo: aqui eu não fico, adeus. Aí ela vira e vai embora. Mas, inclusive, uma das melhores cenas para mim é quando o rapaz, né, que é o irmão dela, da moça, ele vai explicar pro Coronel Hart a história do Wendigo, né, de que existe um ser mítico que se alimenta de carne humana. E aí ele mostra meio que num papel, numa pele, o um desenho, né, e explica. Aí o coronel fala uma coisa tipo: que história estranha esse negócio de um homem comendo os corpos de outros e se transformando, isso é muito estranho. Aí o indígena só vira a pele lá e mostra a imagem de Jesus Cristo, né? Dizer: ó, mas vocês também tem um cara que faz isso. Sim. Pois. Então, esse filme, ele é maravilhoso, esse filme é muito bom. Ele tem tipo, eu amo porque ele tem tipo uns três plot twists, velho. É muito legal. É muito legal, é muito legal. Ai, eu acho ótimo. Muito bom, gente. Então, seguindo agora para 2016, vamos falar de Grave, ou mais conhecido aqui como Raw, né? O filme da diretora e roteirista Julia Ducournau. Será que falei certo? Não sei, Não esse eu não sei, fui mas ficou procurar. chique. Eu gostei. Parece É o filme. certo e isso é suficiente. Isso, Isso, exatamente. muito bom. É o sentimento que conta. Hoje a gente está muito autoafirmativo aqui, é o que vale. Exatamente. Inclusive, é o filme de estreia dela, né? É um filme que. Ai, aquela bobajada de sempre, né? As pessoas vomitaram, desmaiaram, foram embora. Sempre. Pior do que isso, se você chegar e ler: Raul não é um filme de terror, ele é um Ah, drama. eu Ai, até separei, nossa, que eu ódio. anotei isso. Porque olha, Júlia disse, Ela diz que não classifica o filme como terror, mas sim como uma mistura de comédia, drama, filme adolescente e body horror. Ô, minha querida, body Body horror horror é é o o quê? quê? E não tem terror adolescente também, né? Tipo assim, o terror normalmente é só voltado Ah, pro público não. adulto. A Netflix faz, lança 10 por semana. Ai, Mas é gente, aquela então. coisa, ela é francesa. A gente tem que levar isso em consideração. Porque os franceses, eles têm uma mentalidade um pouco diferente. Tipo, 50 Tons de Cinza, a classificação na França foi 12 anos. Pois Então, é. ah, tem canibalismo no meu filme. Não é terror, é a visão dela. A gente tem que conviver com isso. Pois é. Mas isso me incomoda, eu vou falar real, tipo, isso me incomoda bastante, assim, quando o diretor tenta fugir Ah, do sim, gênero, sempre. porque eu acho que isso Sim. diminui o gênero, sabe? Tipo, a bronca que eu tinha com o Jordan Peele era a mesma também. Quando ele lançou o Corra, ele tentou ao máximo se afastar do gênero. Por quê? Porque historicamente o terror ele é mal visto, assim, tipo, digamos assim, em relação ao, entre aspas, o grande cinema, né? Então daí o Jordan Peele, por exemplo, faz toda essa campanha dizendo que o Corra não é terror, não é terror, não é terror. Aí ele vai lá e ganha um Oscar por causa disso, tá ligado? Aí depois, do O segundo filme Ariasta dele, ele foi fala, ah, limitado. esse... É. Aí do segundo filme dele, ele fala, tá, não, esse filme, o Nós, é terror. Daí não consegue nenhuma indicação pra melhor atriz pra Lupita. Tá limpo Então, assim, de inglês, é. tipo... Então, assim, tipo, eu acho que é... Eu considero um pouco covarde quando diretores tentam fugir do gênero que eles estão inseridos, sabe? Porque, tipo, aí fica parecendo que ele tá fazendo negócio só pra... Digamos, para se lançar, para ganhar uma certa repercussão, porque ele sabe que o fã de terror ele assiste tudo que sai, né? Então, tipo assim, não vou dizer que vai ser um sucesso, mas tipo assim, vai ter um público pro seu filme, né? E aí tu tentar negar isso me incomoda. Então já fica aqui o meu protesto desde o início. Pois é, está correto. Atadíssimo. Mas vamos lá, do que se trata o filme, Samuel? A Raul conta a história da Justine, que é uma jovem praticamente saindo da adolescência, que é vegetariana. Inclusive, ela é vegetariana por causa de uma grande insistência da mãe dela, que nunca deixou que ela comesse carne, nenhum tipo de carne. Mas ela meio que vai começar a ter sua própria independência a partir do momento que ela começa a frequentar o primeiro semestre da escola de veterinária. Justamente na mesma. É falar uma faculdade? Nem entendo direito se é uma escola técnica essa faculdade. Enfim, França, é o modelo deles. Na escola lá, e justamente onde está a irmã mais velha dela, a Alexia. E é curiosamente o mesmo lugar onde os pais dela se conheceram e se formaram. Na primeira noite, ela descobre que está dividindo o quarto com um rapaz chamado Aiden, que é gay, e eles são forçados a participar de um ritual de trote da primeira semana, que está dando boas-vindas, né, aos alunos, faz parte de uma festa. Inclusive, a irmã dela, a Alexia, mostra fotos de outros alunos banhados em sangue, que são, inclusive, uma foto que está os pais dela. E na manhã seguinte, depois que eles são respingados de sangue num trote, meu Deus, assim, nível Brasil, nem, aliás, nem Brasil faz esse nível nas faculdades. Não, Eles na tomam um França banho de mesmo. sangue, os alunos novos, e são obrigados, forçados a comer rins de coelhos crus. A Justine, ela se recusa quando chega a vez dela, porque ela diz que ela é vegetariana. Mas a irmã dela, a Alexia, obriga ela a comer esse pedaço de carne. Depois de um tempo, pouco tempo depois, a Justine começa a ter uma erupção cutânea fortíssima. Ela vai no médico, é diagnosticada com intoxicação alimentar, recebe um cremezinho, mas as coisas começam a mudar. Ela começa a ter uma vontade cada vez maior de comer carne, o que está deixando ela extremamente envergonhada. Ela tenta roubar um hambúrguer do refeitório. Ela faz uma viagem com o Adrian para ir para um posto de gasolina, para que ninguém veja ela comendo carne. E ela, inclusive, tenta comer um frango cru. Mas ela vomita em seguida, assim, não dá muito, junto com um pedaço de cabelo, não dá muito certo. Até que ela tá numa noite com a irmã dela, elas têm uma relação um pouco conturbada ali. Eu vou falar melhor disso depois, mas enfim, a Alexia tenta se dar melhor com a irmã, ela vai tentar depilar a Justine, né? E num momento da depilação ali tem um. A Justine tem um reflexo muito forte. faz um movimento de chute que faz com que a Alexia perca a consciência e ao mesmo tempo perca um dedo. A esse corte do dedo inteiro. E que ela tá segurando uma tesoura, eu acho, É, né? assim, ela tá É. segurando. Isso. E aí a Justine pega o dedo, fica fascinada, olha ele por alguns segundos e leva na boca. Então ela sente todo o gosto do sangue, começa a comê-lo, começa a devorá-lo com uma vontade, um fervor. Quando ela olha pro lado, a Alex acordou e tá com os olhos esbugalhados olhando pra ela. Ela chama os pais dela, mas conta que o cachorro que comeu o dedo depois do acidente, precisou sacrificar um animalzinho, que é um animal. Mancada, hein? Inclusive, Mancada. numa excelente frase dita pelo nosso divo do terror extremo francês, como é o nome? Eu sempre esqueço. Lohan Lucas. Laurent Lucas, que ele Lohan. diz: Isso. um animal, depois que ele experimenta o gosto da carne humana, não pode continuar vivo. Cara, eu amo essa frase. Eu Divo. amo essa frase, que é assim. Entra na mente da personagem. Mas no fim das contas, a Justine percebe que a Alexia e ela têm algo em comum. As duas são canibais. Isso não é explicado, mas as duas possuem essa vertente, esse desejo de comer agora carne humana. A Alexia leva a Justine para uma estrada deserta e mostra para ela como é o modus operandi dela. A Alexia pula na frente de carros e faz com que os carros se acidentem. E as pessoas, enquanto estão inconscientes, são um alimento dela, para que não fique exatamente um rastro de crime que possa levar para ela. Que A ela não Alexia coma tenta os fazer com que a bonequinhos. Justine faça parte disso, mas a Justine não fica contestada, ela não aceita isso. E, para piorar, ela começa a ter um desejo muito grande. O desejo da carne, o desejo sexual, o desejo do corpo dela também passa a mirar no colega dela, o Adrian. O interessante de Raw é que a metáfora é meio que bem clara, de que o canibalismo está ali como um rito de passagem. Um rito de passagem da juventude para a vida adulta, um rito de passagem da autodescoberta, um rito de passagem da autoafirmação. A Justine, ela meio que vai passar por isso, ao mesmo tempo que tem ali a figura da irmã e ela não saber o controle sobre os próprios desejos. Vai acontecer coisas cada vez mais extremas, a situação a relação da Justine com a Alexia fica cada vez mais pior, cada vez mais pior é foda, né? Cada vez pior. Isso leva, por exemplo, à cena do necrotério, que é muito forte. A Alexia fazendo a Justine passar uma situação extremamente embaraçosa, para dizer o mínimo. E enquanto a Justine está ali, na luta pelos seus desejos, na luta pelo autocontrole que ela não está tendo. E um ponto interessante é que, novamente, a gente tem a ideia de duas pessoas que têm esse ponto em comum, que é o canibalismo, e têm maneiras diferentes de lidar com ele. E essas duas maneiras diferentes, elas vão resultar num final extremamente trágico, onde a Justine consegue ter criar uma relação afetiva e sexual com o Adrian, que corresponde ao desejo dela, mesmo sendo gay. Ele se diz gay no filme. Agora vocês podem me corrigir se ele se diz bi ou não. Porque, se eu não me engano, tem até uma cena que ele diz: por que que eu tô ficando com você se eu sou gay? Alguma coisa assim. É, não, ele se É isso diz mesmo. gay o tempo todo. Eu até tava pensando, será que houve uma. Eu interpretei mal na época, mas porque ele tem acaba sendo seduzido também por ela, pelo desejo dela. Mas quando ela tem essa resposta dele, a Alexia, meio que não aceitando, meio que demonstrando que é uma pessoa que não tem autocontrole, causa a morte do Adrian, que vira um trauma na vida da Justine, ao mesmo tempo que ela meio que passa a entender a irmã, porque na cena em que a Alex, ela é presa, ela é detida, mas na cena em que a Justine vai visitar a Alexia, tem uma afetividade ali. Não importa o quanto houve de problemas entre elas, ainda são irmãs que têm algo em comum e têm um sentimento por terem esse algo em comum, mesmo que esse algo em comum seja o canibalismo que levou à morte de uma pessoa. Um clássico, para mim. Esse filme é um absurdo de bom. A Julia, ela começou a carreira dela com os dois pés no peito, assim, Em seguida também ela fez algo brilhante que foi Titânia, um dos filmes mais incríveis que eu assisti nessa década. Mas Raw é um acontecimento. É um dos filmes de canibalismo é obrigatório, ele tá em todas as listas, ele tá no, sempre no, entre os melhores. A mensagem que esse filme quer trazer é muito poderosa, principalmente com duas personagens femininas tão diferentes, com uma apresentação de proposta tão inusitada. Acho que é um que eu posso falar por agora, se eu me empolgo pra caramba com esse filme, podem comentar. A gente pode até fazer um paralelo com os filmes que a gente até, acho que a gente até comentou no nosso episódio do Novo Extremo Francês, né? Sobre, porque tem listas assim que colocam Raw dentro do Extremo Francês, mas o Extremo se fecha ali naquele, se limita aquele tempo, né? Ele termina, acho que ali antes de 2010. Então, o Raw já sai desse período. Mas a gente pode fazer paralelos com filmes como Em Minha Pele, o Trouble Every Day, né? Que tem essa questão de canibalismo também. Mas eu estava até lendo um trecho de um artigo que fala que, diferente desses filmes em que as personagens se afastam, né? E se desconectam de outras pessoas, o que a Justine parece estar procurando aqui é conexão mesmo, né? É se ligar a outras pessoas, assim, afeto, inclusive, não só sexualidade, assim, ela quer. Ela se aproxima mesmo, né? Ela quer. Ela Ela quer a parece querer. afetividade. E tá entrando ali naquele ambiente novo, em que ela não conhece ninguém, só a irmã dela, né? Então, acho que ela quer se ligar, né, a outras pessoas, assim. Mas é interessante ver essa diferença. Até nessa metáfora, Sil, é porque a gente tem que lembrar que a Justine, isso é uma coisa que a gente meio que entende no começo do filme, ao longo dele, ela é uma pessoa que a vida dela foi moldada por outra pessoa, que foi a mãe dela. Quando ela tá indo para a escola, ela tem a oportunidade de finalmente ser quem ela é, mas meio que ela ainda não sabe quem ela é. Então, o filme é sobre essa autodescoberta, sabe? Sobre ela entender a si mesma, se conhecer, saber o que quer. Então, é por isso que eu costumo dizer que esse filme ele tem muitas camadas interpretativas, até assim, de como você vai levar essa ideia do canibalismo apresentado. Porque até você vê muitas leituras. Como esse filme teve leituras idiotas? Nossa, muitas. Na época teve muita, tipo, ah, ele é panfletagem feminista. Que é acabar com Ah, comportamentos sempre. femininos. Teve muita gente falando essas idiotices, muita gente. Então, como esse filme deu possibilidades de aberturas interpretativas? Total. Eu abri alguns textos aqui hoje, eu fui ler um filme falando que é um filme de pouca reflexão. Eu falei, oi? Coragem, a Falei, pessoa que pouca? escreveu isso. Falou que não sei que ela é pouca reflexão, né? E além de outro que eu li também que falava dessa questão do não terror e do, né? Não, não é um filme de terror, é um filme de drama, né? Então, mas assim, eu não vou entrar nessa discussão, não, que a gente sempre fica meio puto aqui e vai dormir puto. Mas aí, eu vi o filme hoje, assim, ele continua assim sendo muito bom. Eu acho essa questão do desenvolvimento das personagens, né? É muito bom. A relação entre as duas irmãs, ela é muito próxima, assim, né? É uma coisa muito real, né? Não, não é que não é, é apesar de todo o contexto que está inserido, mas é aquela coisa ali de irmão ali que tá ali naquela coisa de amor e de ódio ali, né? De uma sacanear a outra ao mesmo tempo. É que eu acho que tem uma cena que é muito foda, que as duas estão brigando, estão se acabando ali, estão literalmente comendo a outra, mordendo a outra. Aí depois no final as duas se abraçam assim e elas estão meio que isoladas no meio, ou que seja assim. As duas ali, elas viram ali que ali elas tinham que estar juntas ali dentro daquele meio, que elas seriam elas por elas ali a partir de um certo momento. Eu acho essa cena muito foda, porque elas se abraçam e saem, e depois é uma que cuida da outra. Eu acho isso muito forte no filme. E de toda essa questão também, né, da transformação da personagem da Justine, como que ela chega ali toda, eu não sei se virginal seria o termo ali, mas uma pessoa mais tímida, mais na dela, e ela vai se transformando naquele meio que ela tá inserida. Agora eu falar com vocês, que faculdade aquela, viu? Na minha não tinha umas festas daquela, não, pelo amor de Deus. Tudo ali é muito intenso naquele lugar. É, nossa. É, então, a gente vai vendo a transformação dela no justamente naquele meio ali. E é muito rápido isso, né? Muito rápido como que as coisas vão despertando nela. E o filme é muito, né? Como vocês já falaram tudo, né? Das interpretações dele aí. É um marco, um clássico. E vale muito a pena, assim, né? Como se diz que se for da bilheteria, né? Eu até acho que essa tentativa aí de vender o filme falando, as pessoas desmaiaram, as pessoas passaram mal, né? E daí tudo é a tentativa de fazer as pessoas irem ver o filme, assim. Mas acho que nem não precisa desse marketing, assim, que eu acho que ele é muito forte, assim, dentro do que ele oferece. É isso, gente. Ela Gosto mesmo muito falou também. que meio que prejudicou o filme, né? Essas histórias que É. foram criadas em cima dele, porque, sei lá, talvez tenha gerado uma expectativa errada, alguma coisa assim, porque é tipo assim, tem as suas cenas fortes, é claro que tem, né? Mas também não é só isso, né? Inclusive, quando eu falei ali no início que né, da ideia do canibalismo como sendo um tabu, isso não é uma ideia minha, isso é uma ideia dela. Ela mesma falou isso em entrevistas, que ela fala que, por exemplo, a sociedade ela tem muito mais disposição para falar sobre temas como, sei lá, como pedofilia, por exemplo, mas não consegue falar sobre canibalismo. Então ela fala que é um dos tabus que sequer são mencionados, sabe? Tipo, não se fala sobre isso. Então ela queria fazer um filme que abordasse isso, né? Só um comentário rápido aqui. Falaram sobre essa questão da relação das irmãs, né? Eu diria que essa é a parte mais que é o que eu mais gosto no filme. Assim, eu gosto do filme como um todo, mas isso é o que mais me chamou a atenção, porque tem um, como é que eu posso dizer? A relação delas é uma relação meio que oscila, assim, que existe um certo desequilíbrio ali, porque tem hora que parece que elas estão bem. E daí do nada parece que elas, tipo, que a irmã dela começa a tratar ela muito mal, tá ligado? Tipo, e aí daqui a pouco do nada elas estão bem de novo. Então, tipo, e aí do nada tá pior, sabe? Então ela vai oscilando assim. E na minha interpretação, assim, essa relação ela vai oscilando porque ela tá tentando encontrar o seu equilíbrio, sabe? E daí ela encontra o equilíbrio na cena final, assim, tipo, das duas irmãs. Que é a cena em que, né, a Alexa, né? A Isso, irmã, eu a não irmã lembro. Alexa. Que ela foi presa, né? E daí as duas se encaram. Só que ela foi presa, ela tá então, né, do outro lado lá do vidro. E as duas se encaram pelo vidro. E daí tu tem o reflexo do rosto das duas, assim, que se torna um rosto só, assim. Não é nem de uma nem da outra. É das duas ao mesmo tempo, assim, que tá sendo filmado através do vidro. E para mim aquilo é o. Tipo assim, a relação delas que finalmente. Encontrou seu equilíbrio, sabe? Ela tava, tipo, balançando aí ao longo do filme todo, até que finalmente ela se estabiliza e ela encontrou o equilíbrio. E ela, na verdade, se vê uma na outra, né? Porque, tipo, não tem como fugir disso. O filme trata isso como sendo algo, entre aspas, aqui tá natural, natural no sentido de que não é uma escolha, né? Tanto é que tentava se evitar que isso acontecesse, tipo, forçando a menina a ser vegetariano, mas não tem como escapar disso, né? E aí o que o filme mostra é tipo assim, as tentativas de escapar, tipo, e daí essas brigas todas até que, né, finalmente encontra esse equilíbrio no final. Então eu acho aquela cena muito muito bonita, assim, a cena que as duas se olham pelo espelho e que na verdade tu não tem o rosto nenhuma das duas, tu tem um único rosto que é das duas juntas, sabe? Acho bastante significativo. Então, era isso. Eu até pegando o gancho que o Daniel, que realmente o relacionamento das irmãs é para mim o ponto alto do filme também. Tem essa questão da violência, de visceralidade, é uma competição entre elas, ao mesmo tempo que tem um vínculo do desejo de proteger, sabe? E a necessidade de compartilhar as experiências entre si. É muito interessante ver. Acho que foi o Ivo que disse que é um uma relação muito real do modo como se desenha. Ali tem sentimentos muito conflituosos. Eu não sei se eu concordo que mesmo no final elas chegam a um equilíbrio, mas acho que elas chegam a um entendimento, sabe? Tipo, eu sei o que você está passando, eu sei o que você entende. Então, para mim, a interpretação do final é meio que isso. É esse entendimento. Eu te entendo. Independente do que aconteceu, eu te entendo. Aqui também é uma mensagem importante. Eu acho que no momento ali, Samuel e Daniel, depois lá que ela vê lá o companheiro dela, né, morto na cama, que ela vê a irmã dela sentada e totalmente assim desconectada da realidade, aí ela, aquele momento ali, eu acho que ela pega a irmã dela, dá um banho na irmã, ela cuida da irmã dela, apesar, né, dali do que acontece depois é, né, provavelmente de entregar para a polícia essas coisas, mas assim, né, fazendo no que na ocasião era o melhor. Então acho que ali existe esse equilíbrio das duas. Eu acho que é logo após a morte do moço lá, que, né, que ia para um princípio de revolta dela e ela vê, olha ali e entende. E eu também queria fazer um comentário do pai, né, do Laurent Lucas, que ele tá no filme para falar umas frases fortes, né? Aquela frase que você citou, né, e a última no final, né? Que ele vira e fala assim para ela: você vai encontrar um jeito. Ai, nossa, muito boa. É, aquilo é muito foda. Muito, muito boa. Aliás, tem um humor nessa última cena, né, dela conversando com o pai. Eu não sei, eu tenho essa interpretação, não sei se pra mim foi um humor meio involuntário. Ele abrindo a camisa e revelando que ele é o alimento da mulher dele e a relação deles é baseada nisso. Eu dei uma risadinha meio de desespero, mas uma risadinha. Eu assisti o filme só uma vez, eu Peito nem do cara é reassisti tipo o programa. uma tábua de petisco, né? Tá ligado? Todo É. furado. Ela vai tirando os pedacinhos Ela é quando quer. os snack. Ele é um saco de Ai, que Doritos dó. pra mulher dele. Mas é porque a irmã dela tinha achado um meio, né? A irmã dela tinha um meio para se virar com a condição dela, que era ficar lá, provocar o um acidente e ali para ela não comer os coleguinhas de classe. É, então, ela, a irmã dela tinha um jeito. Então, é tipo assim, uma coisa assim, você vai ter que conviver, você é o que você é, né? Nós somos o que somos, gente, é referência a outro filme. Tá vendo? É. Filmaço, por sinal. Deu massa, né? Mas é isso, né? É muito. Tem essa questão aí familiar na final aí que entra. E é uma questão familiar, né? Que é, eles chegam lá para deixar a menina na faculdade. Chegam lá, solta ela, a irmã não vai encontrar com os pais, né? É cultura, gente. Eu saí de casa com 17 anos, minha mãe chorou uma semana que eu fui morar em Belo Horizonte. Né? Ali eles largaram a menina sozinha lá e Tadinho. tipo, vai, se vira, né? E foi embora. É, né? Que tem essa questão ali, talvez ali a gente sinta uma relação distante um pouco dos pais com as filhas ali, e as duas, né? Tentam essa aproximação que ali, que é. Eu não sei se eu estou divagando muito aqui, mas a gente sente no momento que as duas viram e falam ali, é nós por nós ali, é a gente pela gente. É uma cuidando da outra ali naquele meio ali. Teria que ser. É isto. Muito bem, gente. Bora seguir para o nosso último, então. Vamos para Até os Ossos, Bones and All, de 2022, que é um filme do Luca Guadagnino, com o roteiro do David Kaganich, que também escreveu o roteiro do remake de Suspiria, né? Escreveu o roteiro de The Terror também, aquela série, a primeira temporada, que é Amo, excelente, assim. maravilhosa, bem assistam. legal, É bem legal. muito boa, nossa senhora. E que foi até o que trouxe a ideia para esse episódio, né, Samuel? Que você falou, ah, entrou Oi, que entrou no no Prime Prime, Video. vamos gravar. Quem quiser já tá disponível. Eu acho que Raw também tá disponível na Netflix, mas não tenho certeza porque eu cancelei essa Eu acho fada. que saiu. Saiu, É, né? eu acho que saiu. Eu lembro de ter assistido lá a primeira vez E depois saiu. Ah, foi um burburinho quando o Hal saiu tava na Netflix, né? Porque o pessoal ficou falando bastante. Ah, assisti esse filme. Eu disse, amor, já vi. Mas Samuel, manda lá. A Bonzenal, talvez meu filme favorito do Luca Guadagnino, conta a história da Marin, que é uma adolescente que mora numa Maryland dos anos 80 e está sob cuidados do pai dela, o Frank. A Marin, ela se mudou recentemente para uma cidadezinha, muito tímida, é uma garota que está tentando fazer novas amizades e ela tem a oportunidade de fazer uma amizade. Umas garotas chamam ela para uma festinha do pijama, ela diz que vai tentar ir, e quando ela vai para casa a gente descobre que o pai dela, que trata ela bem, por algum motivo, tranca ela no quarto com cadeado, quando é hora de dormir. Mas a Mary, como uma boa adolescente revoltada, consegue sair no meio da noite, vai pra essa festinha com essas três amiguinhas. Ela tá ali e tal, curtindo e tal, tá conversando. Entra debaixo da mesinha de centro da sala com a amiga. De repente ela pega a mão da amiga e leva pra boca. Num movimento muito rápido, muito surpreso. Até a amiga acha estranho no primeiro segundo. Depois ela percebe que a Marion tá comendo o dedo dela. Então é uma cena aterrorizante. Ela mordendo com muita força, com muita vontade, totalmente descontrolada, e o sangue jorra e as outras garotas ficam em pânico. E elas conseguem separar depois de alguma atitude, mas o estrago tá feito. A Marion volta correndo para casa. Ela tá suja de sangue. O pai dela vê o que aconteceu e imediatamente fala: arrume suas coisas, nós temos 3 minutos para sair daqui. Então eles fogem, eles somem e vão para um outro lugar. Nesse outro lugar, a Marion acorda e ela percebe que o pai dela foi embora. Ele abandona ela porque ela tá próxima do aniversário de 18 anos. Deixa para trás algum dinheiro, a certidão de nascimento e uma mensagem em uma fita cassete, onde ele declara a esperança de que um dia ela aprenda a superar seus impulsos, mas principalmente ele conta a história dela. A história que ela provavelmente não lembra. Que a Mary, desde criança, revelou que tem tendência canibal. Após ter que abandonar a mãe, o pai, o Frank, ficou fugindo ao longo desses anos com ela para que ela fosse de alguma forma protegida. Mas ele não é capaz mais de fazer essa proteção. E quer que ela fique bem. A Mary está sozinha, ela decide então viajar para Minnesota, que é o local onde está listado o nascimento da mãe dela. E ela faz essa viagem sozinha, até que na rodoviária ela encontra um homem muito excêntrico chamado Sully, que se apresenta como um companheiro comedor. E o Sully é a pessoa que vai ensinar para Mary que ela pertence a uma espécie única. Uma espécie de canibais. Um grupo que está espalhado pelos Estados Unidos de pessoas diferentes que precisam se alimentar de carne humana. O Sullen apresenta algumas regras desse mundo para ela e quer, acima de tudo, que ela fique ao lado dele. Mas o Sully é uma pessoa muito diferente dela, é bastante mais velho, é bastante estranho e, principalmente, em alguns momentos, ele é bastante assustador. Ela foge na manhã seguinte dele, mesmo que ele tenha ensinado também para ela que eles têm um ponto entre os canibais de se saberem se identificar e de se localizarem. E depois da fuga, ela encontra o jovem chamado Lee. O Lee é muito mais próximo de quem ela é naquele momento. Ele é um jovem sozinho, ele é um jovem perdido, ele é um jovem que está principalmente lutando pela sobrevivência. Eles se conhecem, eles criam um interesse um pelo outro, eles percebem que são canibais e eles vão entrar então num road movie praticamente. Bonzenol vira um road movie onde o Lee e a Marion vão atrás da mãe dela. Bonzenol tem todo esse aspecto muito melodramático, muito emotivo, afetivo e ao mesmo tempo muito assustador. Bonzenol é acima de tudo uma história de amor. É uma história. E aí que eu acho que entra, pra mim, a principal interpretação do canibalismo em Bong Joon-ho, porque são duas pessoas que estão à margem da sociedade. São duas pessoas que a vida delas é tentar sobreviver. Apenas isso. A vida delas é tentar sobreviver, mas ao ponto que elas se conhecem, que elas se encontram, é pela uma qualidade nessa sobrevivência. É, eles sonham, eles não têm nada e eles sonham com tudo, sonham com uma vida que eles podem ter saudável, confortável, mas que tá ali, sempre à sombra do canibalismo junto desse desejo, desses sonhos deles. Ao mesmo tempo, a viagem deles faz com que eles tenham encontros, entendimentos, eles conhecem um outro canibal, muito diferente também do que eles estavam acostumados, uma pessoa com seus impulsos já fora de controle, junta uma outra pessoa também, que não é um canibal, mas estranhamente deseja ser. A Mary encontra a avó dela, a Mary encontra a mãe dela, e são experiências muito traumatizantes, porque ela também vai para um outro extremo de uma pessoa que lutou a vida inteira contra seu impulso e não venceu essa luta. Pelo contrário, foi derrotada. Não só derrotada, como rejeitou tudo de sua própria vida, inclusive a própria filha. É um filme muito triste, é um filme muito assustador em certos pontos, mas não por ser um filme de terror, mas por ser um filme sobre desesperança. Eu acho que esse é o aspecto de Até os Ossos que mais me fascina. Elas estão buscando uma normalidade e não vão ter essa normalidade. É um questionamento de como viver. É uma obra que tem fragilidade, mostra a fragilidade de seus personagens, a fragilidade dessas pessoas o tempo todo. É tristeza por toda parte, mas tem o sonho da juventude, tem o sonho de amor ali. Eu acho a interpretação do casal, né? O Timothée Chalamet e a revelação, a Taylor Russell, sensacional. Eles passam uma magia assim, de interpretação incrível, incrível. O Lee é um personagem extremamente complexo. Ele precisou abandonar a família depois de muito abuso, comeu o pai dele. E é daí que vem o nome do filme, porque quando a Mary pergunta pra ele como foi, ele disse que ele comeu ele até os ossos e foi fantástico. E essa frase ela tem uma dor e ao mesmo tempo uma lembrança do prazer que veio dessa dor, que demonstra principalmente o maior problema dele, que é culpa. Todas as capacidades interpretativas aí são incríveis, e principalmente indo pro final do filme, onde eles são obrigados a no mínimo de normalidade que eles conquistaram, serem confrontados contra a loucura e contra a necessidade de tomarem atitudes extremamente drásticas. É um filme lindo, eu acho que ele estreou no final de 2022, então ele meio que passou batido por listas de melhores filmes de terror do ano. Mas ele é um filme que pra mim só cresce, sabe? Eu tinha gostado quando eu tinha assistido ele, mas, nossa, eu penso ainda muito nesse filme e esse filme só cresce. Eu gosto muito, muito, muito. Eu acho, assim, um auge de uma maneira de trabalhar metáforas sociais em canibalismo. Então, sensacional. Assistam eles. Bones and All. Gente, acabou o programa, né? A gente já pode. Isso aí, então. Meu Deus, Até a Samuel. próxima. Até a próxima. Nossa, eu tô sem Alertão. palavras aqui agora, Samuel, pela sua reflexão do filme aí. É, eu concordo muito com tudo aí que você falou. E essa questão, né, que é muito forte no filme, que é essa questão do pertencimento, né? Daquelas pessoas ali, elas estão procurando, né, um lugar na sociedade, só que assim, uma normalidade, como você disse, Samuel. Onde que elas vão encontrar uma normalidade ali, né? E quando, né, elas parecem encontrar, tudo o passado vem à tona ali para eles ali de novo. É um filme assim que é muito forte, que ele eu acho assim que eles buscam ali se entender ali. É, eles têm que aceitar quem eles são. Mas ao mesmo tempo que eles se aceitam que eles são, principalmente a personagem da Marion, ela vê o que que ela causa, né, ao redor ali deles ali, quando eles estão tentando agir, E eles têm que encontrar ali um meio, né? E isso daí é um ponto de conflito entre ela e o Lee, que justamente ela não quer deixar uma, né, uma família ali desamparada. Então, como que eles vão lidar com a situação, com quem eles são, e como que eles vão, né, entrar nessa questão da normalidade ali? É um filme que ele é muito, e como o Samuel disse, ele é muito triste nisso. Porque nessa busca deles aí, quando você acha que eles estão conseguindo ali, que eles conseguem ali se encontrar ali nesse lugar social, tudo vira ali de cabeça para baixo para eles. É isso, né? Então ele tem uma questão ali de moralidade ali também, né? De uma moralidade ali deles ali sobre o das convicções ali dos protagonistas ali. Mas gente, é muito difícil esse filme. Ele é muito. Eu acho que ele é o mais complexo, assim, de. Não digo mais complexo, assim, mas ele é o que mais pega, assim, nessa questão, né, do canibalismo ali entre eles, ali, como essa questão de metáfora social, desses que a gente citou. É isso, gente. Em relação a essa ideia de que é. Como é que eu posso dizer? De que eles conseguem se encontrar, né? Tipo, eles conseguem meio que se farejar. Isso eu achei interessante porque é diferente, É né? bom, né, Tipo, esse conceito. Isso é bom. coloca eles um pouco à parte, assim, né? E daí eu tava observando aqui em relação à lista que a gente fez para esse episódio. De certa maneira, isso acaba meio que fechando bem, assim, né? Porque se for parar pra pensar, desde o primeiro filme que a gente comentou, no primeiro, o canibalismo era uma escolha, né? Tanto é que em certo momento o personagem do Randy Quaid fala que foi ele que iniciou a esposa no canibalismo, né? E aí ela acabou tomando gosto por isso. No segundo ele se torna uma necessidade, né? Tipo, principalmente em momentos extremos ali, tipo, não tinha o que comer, daí acabou comendo carne humana. No terceiro a gente já tá tratando como uma certa naturalidade, né? Faz parte da natureza daqueles personagens. E nesse quarto e último filme ele se torna algo mais, né? Algo que ultrapassa isso, porque é algo que torna eles outros seres, né? Tipo assim, eles estão à parte da sociedade justamente porque eles não fazem parte da sociedade, eles não são, entre muitas aspas aqui, humanos, tá? Eles são algo a mais. E tanto é que eles conseguem se encontrar mesmo atravessados em grandes distâncias, tá? Então eles têm esse quase que um poder a mais, né? O filme não trata eles como monstros de maneira alguma, mas também distancia eles do que seria um humano, de novo, entre aspas, normal, né? Gostei dessa, porque isso não foi planejado, mas eu achei que fechou direitinho, assim, esse meio que ciclo do canibalismo aí. Total. E eu só queria falar duas coisas. É que, primeiro, a relação da Marion com o pai dela me lembrou o Deixa Ela Entrar, né? Ah, sim, nossa, Sim, é verdade. verdade. Ah, sim. Não é? E a outra coisa é sobre o Sully, que. Putz, que personagem, né? Complexo, assim. Não dá para Foda. falar que ele é simplesmente um vilão, porque, porra, é um cara já que tem alguma idade. E aí você vê quanto tempo ele deve ter passado sozinho, sabe? Porque o que ele quer, em princípio, é só uma companhia, né? E eu fiquei com muita dó quando a Mary pega o ônibus e vai embora e ele fica olhando ela passar, sabe? Puta. Ah, é muito triste. O Mark Mas é um Rylance, filme que eu né, gostei tá bastante também. incrível nesse papel, Sim. absurdo de bom. Sim. E até sobre também outros personagens que aparecem, né? Tem aquela dupla que eles encontram Nossa. em um momento ali, e que um dos caras, inclusive, é o David Gordon Green, vocês sabem? Que é o Ah, era? diretor Sabia? da Não sabia. trilogia do Halloween, né? Podemos falar mal dele já. Brincando. Mas eu acho muito forte também essa parte, porque ele não é, né, um canibal assim. Como os outros, né? Ele optou por isso e a Mary fica puta com isso. Tipo, porra, você não precisava, Tipo, sabe? a nossa vida é uma merda. Tô tá querendo se meter com isso. Eles ficam em Então. pânico. Tanto que a cena da fuga deles, né? Que eles fogem deles É. dois, eles não querem mais ter um convívio daquelas pessoas. É muito boa, é muito. E é tensa. É muito Nossa, tensa. é tensa pra caralho. Uma curiosidade, se eu não me engano, o Luca fez esse filme assim na base da amizade, que o orçamento foi pequeno, a bilheteria também, como a própria Sil disse, não foi expressiva. Tipo, a galera, todo mundo ali é amigo dele, fez meio que de graça, sabe? Os atores não ganharam cachê. Eu tinha visto isso em algum lugar, mas eu não confirmei agora. Mas eu tinha visto isso, de que eles não tinham recebido cachê e todo mundo assim foi na base do coleguismo. E vale lembrar que o Luca dirigiu Me Chame Pelo Seu Nome, que é com aquele ator, Armin Hammer, né? E o Armin Hammer. Ah, Sim, eu achei que a é gente ia verdade. deixar isso passar. Não tem como deixar isso passar. Eu tô com a página do IMDb aberta aqui, porque eu pensei assim, não, se ninguém falar, eu vou comentar sobre isso, mas por favor, comente, mano. Não, vamos começar. E o Armin Será que ele Hammer, fez de propósito? pois é, existe essa. Virou uma lenda. Esse filme, ele nasceu clássico cult, porque ele não se pagou e ainda assim todo mundo assistiu e fica falando. E principalmente criou essa lenda de que o Guadagnino, ele tava meio que explorando a história do Hammer, só que ao mesmo tempo ele se pronunciou, ele disse que não, o roteiro de Até os Ossos é algo que está em desenvolvimento desde 2017, então não, os casos do Armin Hammer foram revelados muito depois, e que não tinha nada a ver com isso. Ao mesmo tempo, agora eu também não posso botar a mão no fogo porque eu estou indo falar. Mas se eu não me engano, eu tinha visto uma entrevista do Guadagnino que ele disse que se ele pudesse trabalhar de novo com o Armin Hammer, ele trabalhava. Porque a carreira do cara acabou. Já era. Com todos Sim. essa questão do canibalismo, de ele enviar mensagem para as mulheres, ter as histórias de assédio, da família dele, né? Que virou um documentário chamado Casa Hammer. Que eu nunca assisti, inclusive. Acho que na HBO dizem que é horrível. Mas o Guadagnino disse que se tivesse alguma oportunidade de trabalhar com ele novamente, trabalharia assim, porque. Nada disso foi em julgamento, ele não foi preso nem julgado por nada dessas coisas, então se não tá nesse nível, parece que ainda trabalharia, alguma coisa assim. Então, mas também não tô certo 100% disso, não. Tenso. Tenso. Mas o filme é um colosso. Eu acho assim. Como esse Sim. filme é maravilhoso. Esse filme é muito, muito, muito bom. Inclusive tem um dos posters mais lindos que eu vi nos últimos tempos, porque. Esse pôster principal dele, o dos rostos juntos, que formam um coração acinzentado, é lindo. É muito lindo. E eu acho engraçado que tem relatos de que esse filme atraiu muitas garotas adolescentes que não tinham ideia de qual era o tema dele, só pra assistir o Timothée Ai, Chalamet. gente, que erro, né? Que erro. Aí eu não posso fazer nada, né? Não Senão posso tá fazer ali nada se a no pessoa foi trailer, com. uma coisa assim. Eu não vou gastar dinheiro à toa no cinema só por causa de uma pessoa. Eu não Né? daria esse tiro no escuro, eu sou um classe média. Mas as adolescentes que foram com o dinheiro dos pais gastaram só pra ver o chamelê e saíram chocadas, vomitando, tudo doida. Ai, acontece. Muito bem, gente. Terminamos então? Acho que sim, né? Sim. Vocês têm alguma menção honrosa, algum comentário final? Isso que eu queria fazer Mansão Rosa, eu falei no começo, então eu tô de boa. É. Acho que Boa. cobriu bastante coisa. Ah, eu tenho Sim. duas menções honrosas rapidinhas, assim, que é o Manda. Nacional Clube dos Canibais, justamente pela crítica social que ele tem, muito forte, né? De questão social, de classes sociais mesmo. E o Somos o que Somos, eu até queria trazer esse filme, mas eu achei que a questão, né, não só do canibalismo, trazer isso, né, na questão das metáforas, sociais, assim, humanas, não que ele não se encaixaria, né, mas esses que a gente trouxe, acho que eles se encaixaram. É melhor, é um filmaço de Mikkel, é um remake de um filme mexicano que também é muito bom, mas vale a pena. Acho que ele, não sei se ele tá na Amazon ou na HBO, ele tá num desses canais aí. Vale a pena dar uma conferida quem ainda não viu. E ele tem muito uma questão familiar assim muito forte de tradição, né, de seguir ali tradições, seguir conceitos ali, e ele tem um final muito forte também. Bem, gosto bastante dele. É isso, eu vou atrás, Ivo. Ainda não assisti esse É. filme. Nossa, esse é filmaço. Gente, eu não sei vocês, tá? Mas eu vou, tô com fome. Vou jantar daqui a pouco. Deu fome esse episódio. Então é isso. É isso, então. Bom jantar, gente. Isso, Bom gente. jantar, ouvintes. Vamos encerrar assim, eu nem vou me alongar mais. Boa, espero que vocês estejam ouvindo no almoço, gente. Né? Ah, não, é na janta mesmo, porque o episódio costuma sair às 6. Talvez eu até antecipe esse um pouquinho, mas tá bom. Dá fazer um snack, um lanchinho. Isso. Então é isso, gente. Obrigada por mais essa gravação. Obrigada, ouvintes. E até a próxima. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Uhul! O Daniel acabou com a minha abertura. Ah. Sério que tu ia fazer essa piada? Era mais ou menos isso. Quer cortar então o caminho? Não, eu tenho um plano B. Eu tenho um plano B. A minha não teve graça nenhuma, então a gente pode cortar. Não, vai deixar, vai deixar. Tá vendo? É isso que dá me chamar primeiro, Sil, tá vendo? Normalmente eu sou o último, daí fica mais Na fácil. próxima a gente combina. É, então.